Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todos os sábados às 19h30. Hoje foi para o ar um pouco mais tarde, mas de todas formas cá estamos para lhe trazer então Histórias da Eurovisão. E vamos continuar esta semana com músicas em línguas, cantadas em línguas diferentes do que a versão original. Hoje vou fazer a coisa de uma forma um pouco diferente. Vou trazer até si a versão original, ou seja, a versão com que ela foi apresentada no Festival da Eurovisão, e depois as versões, ou a versão das melhores versões, às vezes há mais do que uma, que dela foi feita. E vamos começar então pelo ano de 1964, ano em que, a Itália vencia o Festival da Eurovisão daquele ano. Gigrana Cinquetti cantou esta música em italiano originalmente, mas depois fez dela uma versão alemã, se não estou em erro. Isto fica na dúvida se será alemã ou holandesa, mas tem muitas semelhanças com o alemão. De todas formas, não só muda a língua como o próprio instrumental. Também por isso tenho optado por trazer até si as duas versões. Assim, escutamos nesta edição do Histórias da Eurovisão primeiro Nono Letà, depois Luna nel Blu. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Luna nel blu, di te sai. wunderbar sein. Luna nel blu, frage di Nacht. Und dann sag mir, wie ist das Glück? Wie ist das Wunder zu zweit? Ich steh am Fenster, immer wenn ich alleine bin und hab Sehnsucht, unendliche Sehnsucht, weiß nicht wohin. Luna nel blu, frag jeden Stern und dann sag mir, bin ich verliebt, denn ich träume, träum immer zu. Luna nel blu, alles weißt du, darum sag mir, ob mich liebt. Oh, Luna, Luna nel blu, ich steh am Fenster, immer wenn ich alleine bin und hab Sehnsucht, unendliche Sehnsucht, weiß nicht wohin. Luna nel blu, frag jeden Stern und dann sag mir, bin ich verliebt. Denn ich träume, träum immer zu. Luna nel blu, alles weißt du. Darum sag mir, ob mich liebt. Oh, Luna, Luna nel blu. Ouvimos agora a canção que venceu o Festival de Eurovisão de 1978, Abadi B, de um grupo israelita que então venceu o festival. Era a primeira vez que Israel vencia o Festival da Eurovisão. Pois bem, vamos ouvir duas músicas praticamente iguais, só muda a língua. Vai ouvir a versão original, cantada em israelita, e depois a versão inglesa, que eles mesmos interpretaram. Vamos à música. Até já. boys were happy, free and wild. But when love I couldn't say the words I wanna say today, those words were always spinning in my head. I used to whisper them at night in bed, and when alone I didn't try to hide the magic words I kept inside. Avani via agora com mais um, ou quer dizer com mais dois temas. Foi interpretado no ano de 1980, chamava-se Eurovision, e era a última canção a entrar em palco. Era a canção da Bélgica. Foi feita uma outra versão, a versão inglesa, Eurovision. Algo diferente da versão final e a versão que atuou no Festival de Eurovisão no ano de 1980. Vamos, pois, escutar esses dois temas e voltarei para o término desta emissão. Yeah. Vamos encerrar a emissão de hoje do Histórias da Eurovisão com mais uma cantiga cantada agora em francês. A música é bem conhecida nossa, portanto dispensa qualquer apresentação. Chama-se Um Grande, Grande Amor e é de José Cid. Participa no Festival Eurovisão do mesmo ano, ou seja, 1980. Gravou até mais do que uma versão em espanhol e em francês. Vamos escutar a francesa e vamos então ficar com Un Grand, Grand Amour. Já sei que no refrão se mantém tudo igual, mas depois o resto da letra é cantado em francês. Da minha parte é tudo, espero que tenha a continuação de uma ótima noite. Estarei de volta de hoje a 8 dias para mais um Histórias da Eurovisão. Até lá, tenha a continuação de um ótimo fim de semana e que tenha uma boa semana. Um forte abraço, então até de hoje a 8 dias para mais Histórias da Eurovisão. Amore, amour, by the river of my life. Si notre amour s'éteint, je te dirai demain. Adieu, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Amore, amour, by the river of my life. Cet amour, sans barrière, ni limite, ni frontière, sans foi, ni loi. C'est le fleuve, c'est la mer, c'est la source qui jaillit du fond de moi. C'est un rayon de lumière, c'est le soleil en hiver, une étoile. S'enfuit petit point dans l'horizon, emportant avec lui le secret de mon âme et ma raison. Et les mots que chante ce refrain, c'est la chaleur de ma vie qui s'enfuit, qui s'enfuit, qui s'enfuit, qui s'enfuit, qui s'enfuit. Adieu, adieu.